Aqui quem fala é Conrad Rose, diretamente do Rio de Janeiro, está no ar com Edu Batata, o programa de samba mais charmoso da internet, Muqueca de Siri. Ogunlé, meu pai, e saudações rubro-negras. Que une um amor a um ideal. Só quem é de samba o traz na veia. Luta para o bem, vencer o mal. Sou eu, filho dos morros e favelas, do jongo e dos bambas imortais. Samba raro, sim senhor, semente que Donga plantou, raiz que envelhece, mas não morrerá jamais. Sou o tronco que frutificou, laraia, laraia, laraia, só vaso onde se quebrar. Fecundando de felicidade por onde for, e a feliz se não puder falar. E a palavra mais linda é a que faz cantar. Todo samba no fundo é um canto de amor. Virá no riso de criança ou numa lágrima de dor. Virá talvez de uma esperança ou de um sonho que passou. Inesperado peregrino, sagrada é a sua missão de abençoar a nossa voz, iluminar nosso destino com a chama da inspiração. Ele virá, quem nasceu para sempre, para sempre virá. É uma eterna semente solta pelo ar, fecundando de felicidade por onde for. E assim será, ninguém vive feliz se não puder falar. E a palavra mais linda é a que faz cantar. Todo samba no fundo é um canto de amor. Laiaraiá, palha na cabeça, adotou no coração, banho de floral valseja, os caminhos da proteção. Tá na beira do mar, nas folhas de sultão, nos metais de ouro, vento, raio e trovão. Tá na voz mais bonita, que tem graça nas mãos, ouro milamentis, será a voz da canção. Esta vida, pra tristeza não tem perdão. Os marris há muito abrigam a raiz da salvação. Dentre as peles mais bonitas, sedas, marfins e corais, a riqueza mais precisa é saúde, amor e paz. Tá na beira do mar, nas folhas de sultão, metais de ouro, vento, raio e trovão. Tá na voz mais bonita, que tem graça nas mãos, ouro milamentis, será a voz da canção. Tá na beira do mar, nas folhas de sultão, nos metais de ouro, gente que nunca se vê, tem gente que nunca se ouviu, tem gente que nunca experimentou o que vem a ser o amor, o que vem a ser. Gente não tá nem aí, gente só sabe discutir, gente que fala, fala, fala, fala, mas não sabe agir. Devagarinho, devagar, miudinho. Devagarinho, devagar. Vou devagar, vou devagar, vou devagar. Se você quer dinheiro, eu não tenho não. Se você quer carinho, eu tô de prontidão. Se você quer carinho, eu tô de prontidão. Devagarinho, devagar, miudinho. Devagarinho, devagar. Vou devagar, vou devagar, vou devagar. Vou devagar, miudinho. Devagarinho, devagar, miudinho. Devagarinho, devagar. Vou devagar, vou devagar, vou devagar. Monarco. Se eu soubesse que eu tinha me preparado, penteava meu cabelo, tinha meu quarto arrumado. Penteava meu cabelo, tinha meu quarto arrumado. Devagar. Devagar, miudinho, devagarinho, devagar, miudinho. Devagarinho, devagar, vou devagar, vou devagar, vou devagar. Vou devagar, miudinho, devagarinho, devagar, miudinho. devagarinho, devagar, vou devagar, vou devagar, vou devagar. Você, você, meu bem, é sentir rebolando. Dessa maneira está me tentando, dessa maneira está me matando. Devagar. Devagar, miudinho, devagarinho, devagar, miudinho, devagarinho, devagar, vou devagar, vou devagar, vou devagar, vou devagar, miudinho, devagarinho, devagar, miudinho, devagarinho, devagar, vou devagar, vou devagar, vou devagar, Raul. Eu canto samba, mas não é por valentia. É uma prova de amizade que eu tenho pela orgia. É uma prova de amizade que eu tenho pela orgia. Devagar. Devagarinho, devagar, miudinho. Devagarinho, devagar, vou devagar, vou devagar, vou devagar, vou devagar, miudinho. Devagarinho, devagar, miudinho. Devagarinho, devagar, vou devagar, vou devagar. Segure as águas que eu quero sambar, a noite inteira até de manhã. Segure as águas que eu quero sambar, de saia branca, colar e orleão. Vou rezar pra São Pedro fazer chover amanhã. Hoje eu vou me acabar no samba, sua bênção mandou. Segure as águas que eu quero sambar, a noite inteira até de manhã. Segure as águas que eu quero sambar, de saia branca, colar e orleão. Vou rezar pra São Pedro fazer chover amanhã de manhã. Porque hoje eu vou me acabar no samba, sua bênção mandou. Com a licença dos meus orixás, bato calma. Microfone para Alexandre Nero, que chega na quinta-feira para sacudir o Estrela da Lapa junto com o Maquinaíma, e o Muqueca vai dividir as carpetas com os nossos amigos do Caipirinha Appreciation Society, grande MDC Swing e ilustre Kika Serra. Então, diz aí, Vanderlei, além de pinhão, o que, que tem nessa cumbuca? Queria convidar todo mundo para ir no Estrela da Lapa nessa quinta-feira, dia 27, assistir o Alexandre Nero e a Maquinaíma, que é um grupo que trabalha com percussões, batuque, swing, samba, poesia, e o que vier na cabeça, misturado com milhões de conexões que a música brasileira incorporou nesse decorrer dos tempos. E antes da gente, vamos ter lá o Muqueca de Siri fazendo uma discotecagem, depois o MDC Swing, o Caipirinha Appreciation Society, e depois a gente vai subir no palco, fazer percussões junto com os discotecários, e aí a festa continua. A festa só podcast salva, é só o que pode nos salvar. É a festa de lançamento do projeto, que na verdade é um manifesto anti-jabá, porque tanto a gente do Muqueca quanto o pessoal do Cais não se interessa em nenhum tipo de conchavo para escolher o repertório. A gente toca o que a gente gosta e prolifera aqueles que a gente acredita no trabalho, independente de raça, credo, opção sexual. Apenas tem que ser relacionado à música brasileira, que, modéstia à parte, é o maior celeiro do mundo. Lista amiga, R$10 pro evento no muqueca@hotmail.com. Quem tiver alguma dúvida, Muqueca é com U, por conta da música do Pelado da Mangueira, que é com U. A gente foi fiel à grafia do autor, e disso nasceu uma confraria, pois eu, Conrad Rose, sou conhecido também como Siri desde a adolescência. Neste programa, as passagens ficam por conta de Nilce Carvalho, disco de choro fantástico, desse cavaquinho fabuloso. Bora pro samba! Ama e lança chamas, assovia quando bebe, canta quando espanta, mal olhado, azar e febre, sonha colorido, adivinha em preto e branco, anda bem vestido de cartola e de tamanco. Dorme com um cachorro, ou com um gato e um cavaquinho. Dizem lá no morro que fala com um passarinho. Desde pequenino chora vindo, olha pra nada, diz que o céu é lindo. Na boca da madrugada, sabe, medicina aprendeu com a sua avó. Analfabetina, que domina como sol plantas de outros ramos. Na flora medicinal, com 108 anos, nunca entrou num hospital. Joga capoeira, nunca brigou com ninguém. Chepa lá na feira, divide com quem não tem. Faz tudo que sente, nada do que tem é seu. Vive do presente, acende a vela no breu. Ama e lança chama, da sovia quando bebe, canta quanto espanta, mal olhado, azar e febre, sonha colorido, adivinha em preto e branco, anda bem vestido de cartola e de tamanco, dorme com cachorro, com um gato e um cavaquinho. Dizem lá no morro que fala com passarinho. Desde pequenino chora rindo, olha pra nada, diz que o céu é lindo. Na boca da madrugada,

igualzinho a um chorinho chamado Odeon. Versando flauta e cavaquinho, meu chorinho se desata. Tira da canção do violão esse bordão que me dá vida e que me mata. É só carinho, meu chorinho, quando pega e chega assim, devagarzinho. Meia luz, meia voz, meio tom, meu chorinho chamado Odeon. Ah, vem depressa, chorinho querido, vem mostrar a graça que o choro sentido tem. Quanto tempo passou, quanta coisa mudou, já ninguém chora mais por ninguém. A quem diria que um dia, chorinho meu, você viria com a graça que o amor lhe deu. Dizer não faz mal, tanto faz, tanto fez. Eu voltei pra chorar com vocês. Chora bastante o meu chorinho, teu chorinho de saudade. Diz ao bandolim pra não tocar tão lindo assim, porque parece até maldade. Ai meu chorinho, eu só queria transformar em realidade a poesia. Ai que lindo, ai que triste, ai que bom. Chorinho chamado Odeon. Chorinho antigo, chorinho amigo, eu até hoje ainda percebo essa ilusão, essa saudade que vai comigo. E até parece aquela prece que sai só do coração. Se eu pudesse recordar e ser criança, se eu pudesse renovar minha esperança, se eu pudesse me lembrar como se dança esse chorinho que hoje em dia ninguém sabe mais. Chora bastante o meu chorinho, teu chorinho de saudade. Diz ao bandolim pra não tocar tão lindo assim, porque parece até maldade. Ai meu chorinho, eu só queria transformar em realidade a poesia. Ai que lindo, ai que triste, ai que bom, de um chorinho chamado Odeon. Chegou, foi o vento de Anção.

interpretaram de Monarco, Jardim da Solidão, Fernanda Takai, Odeon. Aí completamos com Roberta Sá, a Fefé, e uma roda de samba que envolveu Candeia, Dona Ivone e Lara, o grupo Nosso Samba, além de contar com Guilherme de Brito, Nelson Cavaquinho e Alto Medeiros. E foi extraída de um disco chamado Os Quatro Grandes do Samba. No fundo, Dengoso, Nilce Carvalho. E a seguir, Fantasia da Vida, com Maneco. É um prazer enorme a companhia de vocês. Desfilar na avenida, esquece as coisas da vida. Laraiá, o negro no asfalto colorido é o artista preferido da plateia internacional. Com as cores da escola que defende, tudo é bem diferente. A euforia é geral. Canta, minha gente, canta. Seu cantar é alegria dentro do meu coração. Canta, minha gente, canta. É ilusão. É carnaval, alegria do povo. Samba desfila de novo, porque não existe igual. É carnaval, alegria do povo. Samba desfila de novo, porque não existe igual. Desfilar na avenida, esquece as coisas da vida. Laraiá, o negro no asfalto colorido é o artista preferido da plateia internacional. Com as cores da escola que defende, tudo é bem diferente, a euforia é geral. Canta, minha gente, canta. Seu cantar é alegria dentro do meu coração. Canta, minha gente, canta. Quando estou estendido em tuas mãos, não consigo medir a dimensão. Não me deixe perdido mesmo. balcão, vem me fazer sorrir. Eu espero a tua rendição, não demore com a tua decisão. Me confesso feliz em tuas mãos. Veja bem, veja bem. O amor não é dinheiro para se querer guardar. Abro teu cativeiro pra poder me libertar. E vem, e estarei esperando você nessa eterna prontidão. Só do teu sentimento o tempo não vale um tostão. E vem. E vem, e estarei esperando você nessa eterna prontidão. Só do teu sentimento o tempo não vale um tostão. E vem. Samba Jorge Aragão. Se castrou pra não se dar, temendo ter desilusão. Quem nunca confiou seu coração? Quem relutou à tentação? O fogo imenso da paixão se viu arrebatado por tamanha emoção. Foi tudo assim sem esperar. Inusitado pra valer, a verdadeira guerra e paz em meu viver. Foi tudo assim, sem esperar. Inusitado pra valer, a verdadeira guerra e paz em meu viver. Quero só saber de quem. saber de quem muito sabe se um grande amor, amor, pode transformar o viver de alguém de repente assim, porque eu estou. Meu parceiro e amigo, meu mestre Nelson Rufino. Vou viver a minha vida neste carnaval. Vou passar com a minha amada na avenida principal. Vou deixar esta plateia toda delirando. Olha ali, olha lá. Olha aquele palhaço andando ali sozinho. Olha aquela bruxa procurando o carinho e a felicidade que nós vamos dando. Tudo é alegria, hoje estou amando. Tudo certo, viva a harmonia, sigo e vou cantando, vou de peito aberto. Vai passando o tempo e eu tento pensando, vivendo só na mente. Por chegar a hora de abraçar você, verdadeiramente. Olê, meu, lá, lá. Vou viver a minha vida neste carnaval. Vou passar com a minha amada na avenida principal. Vou deixar esta plateia toda delirando. Olha ali, olha lá. Olha aquele palhaço andando ali sozinho. Olha aquela bruxa procurando o carinho e a felicidade que nós vamos dando. Tudo é alegria, hoje estou amando, está tudo certo. Viva a harmonia, sigo e vou cantando, vou de peito aberto. Vai passando o tempo e eu tento pensando, vivendo só na mente. Vou chegar a hora de abraçar você, verdadeiramente. Vou viver a minha vida neste carnaval. Vou passar com a minha amada na avenida principal. Vou deixar esta plateia toda delirando. Olha ali, olha lá. Olha aquele palhaço andando ali sozinho. Olha aquela bruxa procurando o carinho e a felicidade que nós vamos dando. Vou viver a minha vida neste carnaval. Vou passar com a minha amada na avenida principal. Vou deixar esta plateia toda delirando. Olha ali, olha lá. Olha aquele palhaço andando ali sozinho, olha aquela bruxa procurando o carinho e a felicidade que nós vamos dando. Vou viver minha vida neste carnaval. Vou passar com a minha amada na avenida principal. Vou deixar esta plateia toda delirando. Olha ali, olha lá. Olha aquele palhaço andando ali sozinho, olha aquela bruxa. Cheia, oi, casa cheia, depois de meia-noite incendeia. Casa cheia, oi, casa cheia, depois de meia-noite incendeia. É a gente do lado de lá, é a gente do lado de cá, é a gente chegando de todo lugar. Tem pandeiro, cuíca e ganzá, o pagode já vai começar. Faça de tudo pra se alegrar. Casa cheia, oh, casa cheia, depois de meia-noite incendeia. Casa cheia, oh, quiser dançar e cante o que quiser cantar. Quem entra na chuva tem que se molhar. A gira pode te pegar, por isso vamos saravá. Quem é da banda tem que se tocar. Se quiser dançar e cante o que quiser cantar. Quem entra na chuva tem que se molhar. A gira pode te pegar, por isso vamos saravá. Quem é da banda tem que se tocar. Maliciosos são como flashes eletrizantes, estupando a rede num possível gol de placa. Estupando a rede num possível gol de placa. Oh, é falta na entrada da área. Adivinha quem vai bater? E cada gol, cada toque, cada jogada é um deleite para os apaixonados do esporte bretão. E cada gol, cada toque, cada jogada é um deleite para os apaixonados do esporte bretão. Oh, falta na entrada da área. E adivinha quem vai bater? Do esporte bretão. E cada gol, cada toque, cada jogada é um deleite para os apaixonados do esporte bretão. Você é um barato, terrivelmente feminina. Com você eu faço um trato de comunhão de bem, um trato de comunhão de bem. O negócio é o seguinte: você é minha e eu sou seu também.

Segura! A dizer e disse que falador passa mal, e você me disse que cada um vai colher o que plantou, porque raiz sem alma, como o Flip falou, é triste. A minha busca é na batida perfeita. Sei que nem tudo tá certo, mas com calma se ajeita. Por um mundo melhor, eu mantenho minha fé. Menos desigualdade, menos tiro no pé. Andam dizendo que o bem vence o mal. Por aqui vou torcendo pra chegar no final. É, quanto mais fé, mais religião. A mão que mata, reza, reza ou mata em vão, hein? E contam coisas como se fossem corpos, ou realmente são corpos, todas aquelas coisas. Deixa pra lá, eu devo tá viajando. Enquanto eu falo besteira, nego vai se matando, então. Eu quero também, mas o Estado não tem direito de matar ninguém. Aqui não tem pena de morte, mas segue o pensamento, o desejo de matar de um capitão nascimento que sem treinamento se mostra incompetente. O cidadão, por outro lado, se diz impotente, mas a impotência não é uma escolha também de assumir a própria responsabilidade, hein? Cê tem em mente, se é que tem algo em mente, porque a bala vai acabar ricocheteando na gente. Grandes planos, paparazzo demais. O que vale é que você tem e não o que você faz. Celebridade é artista, artista que não faz arte. Lava a mão como Pilatos, achando que já fez sua parte. Deixa pra lá, eu continuo viajando. Enquanto eu falo besteira, nego, vai, vai, então deixa. Vem me dar um beijo, adoro um chamego, me faz cafuné. Começa a brincadeira, me fala besteira, me diz que me quer. Vem me dar um beijo, adoro um chamego, me faz cafuné. Começa a brincadeira, me fala besteira, me diz que me quer. Eu sou um bom malandro, sou sacana, mas sou bom sujeito. Não sou de meandro, sou bacana, nunca fui suspeito. Mas se der mole te pego, só jura não me pega no pé. E se chorar eu me entrego, malandro apaixonado é mané. Não quero compromisso, mas que tem isso sou um bom safado. De vez em quando eu misso, um não sou disso quando sou culpado. Eu sou um cara carente, o que você me dá quero mais. Por você imprudente, deixa Mateu Mané de sagaz. Vem me dar um beijo, adoro um chamego, me faz cafuné. Começa a brincadeira, me fala besteira, me diz que me quer. Vem me dar um beijo, adoro um chamego, me faz cafuné. Começa a brincadeira, me fala besteira, me diz que me quer. Que tem isso, sou um bom safado. De vez em quando eu misso, um não sou disso quando sou culpado. Eu sou um cara carente, o que você me dá quero mais. Por você imprudente, deixa Mateu Mané de sagaz. Vem me dar um beijo, adoro um chamego, me faz cafuné. Vou nessa brincadeira, me fala besteira, me diz que me quer. Vem me dar um beijo, adoro um chamego, me faz capuné. Vou nessa brincadeira, me fala besteira, me diz que me quer. Nesse extenso bloco a gente deu uma amostra do que vai acontecer no Estrela da Lapa na quinta-feira. Reunião com Alexandre Nero, Maquinaíma, MDC Swing, Caipirinha, Moqueca, cerveja, gente descolada, música de qualidade. Foi lá, Maneco, Fantasia da Vida, Almir Guineto, Rendição, Nelson Rufino e Jorge Aragão, Inusitado, Jorginho do Império, Olelê, Olalá, Luiz Américo, Casa Cheia, Maria Alcina, Camisa 10 da Gávea, Salve o Galinho de Quintino, mandar um abraço para meu tio Léo, que mora lá em Quintino, grande seresteiro, embora ele não seja Flamengo, viu crescer o eterno 10 rubro-negro. Aí Jorge Ben, Rita Jipe, Yerudito, Davids, junto com a banda do Zé Pretinho, Zazueira, em hebraico. D2, Desabafo, Mané Sagaz, Cafuné, Favela Chique, Samba Vocalizado e no fundo, Nilce Carvalho com Feitiço da Vila. Agora vamos soltar o último bloco, continuar com Nilce Carvalho, junto com Sururu na Roda. Seguimos com Núcleo de Samba Cupinzeiro de Campinas e a voz de Ana Bela com Lamento Negro. É com esse que eu vou, hoje sem querer, mandar um abraço pro Julinho Braga e Aline Calisto, com A Original, também enviada por Ari Mota. Aline Calisto, mineira, que esteve em São Paulo dia 19. E para finalizar o programa, a gente tem a honra de repetir a homenagem a Delcio Carvalho, que foi ao ar no 13º programa e conta com a participação de Wilson das Neves. É assim que a gente vai até o final com esse grande do samba, querido amigo Delcio Carvalho. Thank you. mesmo veneno cruel deste amor. Olha nos meus olhos, vê quanta tristeza, vê quantas marcas este amor deixou, vê quantas lágrimas chorei, vê quanta dor. Até perder a cor, não foram gotas de sereno, foi mesmo veneno cruel deste amor. Nunca pensei que um lindo frasco tão pequeno pudesse comportar, meu Deus, tanto veneno. Foi dose mortal, fez tão grande mal. Só olhar para reparar todo o mal que ela me fez. Olha nos meus olhos, olha nos meus olhos, vê quanta tristeza, vê quantas marcas este amor deixou, vê quantas lágrimas chorei, vê quanta. Até beber a cor, não foram gotas de sereno, foi mesmo veneno cruel deste amor. Nunca pensei que um lindo frasco tão pequeno pudesse comportar, meu Deus, tanto veneno. Foi doce mortal, fez tão grande mal. Só vou olhar para reparar todo o mal que ela me fez. Olha nos meus olhos, olha nos meus olhos, vê quanta tristeza, vê quantas marcas este amor deixou, vê quantas lágrimas chorei, vê quanta dor. Olha até perder a cor, não foram gotas de sereno, foi mesmo veneno cruel deste amor, foi mesmo veneno cruel deste amor, foi mesmo veneno cruel deste amor, foi mesmo veneno cruel deste amor, foi mesmo veneno. A pele negra reluziu na madrugada, quando a lua prateou a escuridão, e os sons dos atabaques ecoaram pelos campos do Brasil, imensidão. E um raio risca o céu na madrugada, e Xangô me faz pensar na criação. Um trovão me traz de volta a batucada dos quilombos no tempo da escravidão. Negro, teu samba tem teu sangue, e em toda parte do Brasil o teu suor. Nas catinhas, cerrados e nos mangues, a esperança de um mundo melhor. Bate negro no pandeiro a tua luta, bate firme no tambor a marcação, que o povo a tua dor. No fundo do quintal, junto ao terreiro, o samba brasileiro deu clamor. No fundo do quintal, junto ao terreiro, o samba brasileiro deu clamor. Comovida, derramando pranto, achas um encanto neste teu cantor. Hoje sem querer que vim a saber que gostas de ouvir quando canto a flor. Ficas comovida, derramando pranto, achas um encanto neste teu cantor. Não quero mais ver o teu pranto. Meu canto não é pra ninguém chorar. Vou te dar meu coração para tuas lágrimas secar. Vou te dar meu coração com emoção para tuas lágrimas secar. Esnobando requebrado, aiô. Na descida que feito seu gingado, aiê. Lá em cima deixou o seu barraco, aiô. Seu palácio de zinco sem mobília, ai, ai. Seu cantinho escondido pra sonhar dores, sonhos que nem sabe explicar, esquecidos no longe do olhar. mas embora lhe falte tudo isso, a menina parece ter feitiço e encanta quem vê. Seu balançar, seu balançar, seu balançar. Quando chega lá embaixo, ela é a princesa, e eu. E a cidade pergunta onde ela mora, e majestosa, ela segue indiferente, aí eu. E a resposta está no seu gingado, aiê. Seu legado africano e português, um pouquinho de índio e de francês, um mistério que a natureza fez. Acontece que a sábia natureza pôs nela um excesso de beleza que faz todo morro enlouquecer, enlouquecer, enlouquecer. Quando chega lá embaixo, ela é a princesa, aiô. E a cidade pergunta onde ela mora, aiê. Majestosa, ela segue indiferente, aiô. E a resposta está no seu gingado, aiê. Seu legado africano e português, um pouquinho de índio e de francês, um mistério que a natureza fez. Acontece que a sábia natureza pôs nela um excesso de beleza que faz todo morro enlouquecer. Seu legado africano em português, um pouquinho de índio e de francês, um mistério que a natureza fez. Acontece que a sábia natureza pôs nela um excesso de beleza que faz todo morro enlouquecer, enlouquecer, enlouquecer, enlouquecer, enlouquecer. Agora com vocês, Delcio Carvalho. Quanta saudade da palavra amiga que anunciava os nossos lindos planos, e quanta verdade da ternura antiga que existiu entre nós por muitos anos. Com melancolia lembro aqueles dias que nos embalavam de sonho e fantasia, daquela paixão nada mais existe, só um canto triste no meu coração. Você foi talvez a última esperança, foi a tal bonança que sempre busquei, sombra colorida no meio de um deserto, foi um mar aberto onde mergulhei. Imenso amor que existiu deixou a cruel saudade que hoje me abraçou. O imenso amor que existiu deixou a cruel saudade que hoje me abraçou. Quanta saudade da palavra amiga que anunciava os nossos lindos planos, e quanta verdade da ternura antiga que existiu entre nós por muitos anos. Com melancolia lembro aqueles dias que nos embalavam de sonho e fantasia, daquela paixão nada mais existe, só um canto triste no meu coração. Você foi talvez a última esperança, foi a tal bonança que sempre busquei, sombra colorida no meio de um deserto, foi mar aberto

de chorar. Mas só tenho a madrugada e essa vontade danada de chorar. Mas que saudade é essa que chegou, que me abraçou e me deixou em vão. Tão discreta, sem alarde, transformou meu fim de tarde em solidão. Não traz o rosto nem a voz de alguém, nem mesmo a morte de uma ilusão. Só um remorso profundo que dormia lá no fundo do coração. Eu que vim de uma saudade que magoava de verdade, quase tirando a razão, que ardia no meu peito, que fazia o mesmo efeito que as lavas de um vulcão. Porém essa que chegou aqui veio assim com jeito de ficar, se alastrando de mansinho, me apertando num carinho. Mas que saudade é essa que chegou, que me abraçou e me deixou em vão. Tão discreta, sem alarde, transformou meu fim de tarde em solidão. Não traz o rosto nem a voz de alguém, nem mesmo a morte de uma ilusão. Só um remorso profundo que dormia lá no fundo do coração. Eu que vim de uma saudade que magoava de verdade, quase tirando a razão, que ardia no meu peito, que fazia o mesmo efeito que as lavas de um vulcão. Porém essa que chegou aqui veio assim com jeito de ficar, se arrastando de mansinho, me apertando um carinho que faz chorar, que faz chorar. Sair daqui, já vou ceder o meu lugar, vou separar pra definir. Você pra lá, eu pra cá, não vou sequer me despedir, para não ter que recitar o que você não quer ouvir e o tudo quanto prefiro calar. Chegou a hora do adeus, o amor está pra acabar. Os seus defeitos e os meus não conseguimos suportar. Já nem sabemos mais sorrir e nem fingir pra agradar. Vivemos a nos iludir em cada gesto, em cada olhar. O egoísmo é um dom que você sabe cultivar. Se eu for entrar no mesmo tom, vamos nos estranhar. Por isso eu vou fugir, pra não ter que brigar. A escada em que subir vai me fazer voltar. Muita recordação na certa vou levar daquele tempo bom que eu quis te amar. Agora vou sair daqui, já vou ceder o meu lugar. Vou separar pra definir, você pra lá e eu pra cá. Não vou sequer me despedir, para não ter que recitar o que você não quer ouvir. Eu tudo quanto prefiro calar. Chegou a hora do adeus, o amor está pra acabar. Os seus defeitos e os meus não conseguimos suportar. Já nem sabemos mais sorrir e nem fingir pra agradar. Vivemos a nos iludir em cada gesto, em cada olhar. O egoísmo é um dom que você sabe cultivar. Se eu for entrar no mesmo tom, vamos nos estranhar. Por isso vou fugir, pra não ter que brigar. A escada em que subir vai me fazer voltar. Muita recordação na certa vou levar daquele tempo bom que eu quis amar. Com seu cabelo de trança, que o vento não cansa de te namorar. Chega tão bonita, meu peito se agita e começa logo a batucar. Por ela, sinhá, vou jogar flores no mar. Quero ver minha sereia pisando na areia pra me enfeitiçar. Com seu balanço dolente que o mar inocente não sabe evitar. Com seu balanço dolente que o mar inocente não sabe evitar. Sozinha na beira do mar, olha como é dinheiro que eu tenho não compro nem briga. Não sei de onde venho, nem sei pra onde siga. Talvez eu me veja à beira de mim, tecendo o motim que a vida deseja. Talvez eu pergunte por que estou vivo a qualquer transeunte que saiba o motivo da noite já morta, da fuga das ruas. Quem pôs essa porta no fundo das ruas? Da noite já morta, da fuga das luas. Quem pôs essa porta no fundo das ruas? Só carrego em meu lenço a cara e a coragem, mas sei que pertenço também à paisagem. Eu só quero uma senha que acenda o estopim do meu tamborim num bloco da penha. Talvez eu pergunte por que não rumou a quem quer que se ajunte ao meu desconforto, que saiba que eu sinto comigo e com ela. Quem pôs esse abismo na minha janela? Que saiba que eu cismo comigo e com ela. Quem pôs esse abismo na minha janela? Com o dinheiro que eu tenho não compro nem briga. Não sei de onde venho, nem sei pra onde siga. Talvez eu me veja à beira de mim, tecendo o motim que a vida deseja. Talvez eu pergunte por que estou vivo a qualquer transeunte que saiba o motivo da noite já morta, da fuga das luas. Quem pôs essa porta no fundo das luas? Da noite já morta, da fuga das luas. Quem pôs essa porta no fundo das ruas? Só carrego em meu lenço a cara e a coragem, mas sei que pertenço também à paisagem. Eu só quero uma senha que acenda o estopim do meu tamborim num bloco da penha. Talvez eu pergunte por que não tomou a quem quer que se ajunte ao meu desconforto, que saiba que eu sigo comigo e com ela. Quem pôs esse abismo na minha janela? Que saiba que eu sigo comigo e com ela. Quem pôs esse abismo na minha janela? Sempre arrasta a multidão. É alegria, poesia, luz e cor, a fantasia da magia do amor. O samba é meu oxalá, a minha crença, meu fascínio, meu cantar. Não há tristeza que resista à emoção de ouvir um samba enfeitinho de oração. Somente o samba na voz geral não deixa morrer nosso carnaval. Somente o samba na voz geral não deixa morrer nosso carnaval. do coração, a entidade de um traço de união. A voz do povo é a canção que vem das ruas, é natureza igual ao sol, igual à lua. Tem sempre um novo colorido na poesia, cantando o amor que é o nosso pão de cada dia. Viva meu samba, meu prazer, meu ideal, enchendo de luz nosso carnaval. Viva meu samba, meu prazer, meu ideal, enchendo de luz nosso carnaval. Samba é, o samba é religião, um ritual que sempre arrasta a multidão. É alegria, poesia, luz e cor, a fantasia da magia do amor. O samba é meu Oxalá, a minha crença, meu fascínio, meu cantar. Não há tristeza que resista à emoção de ouvir um samba enfeitinho de oração. Somente o samba. O que a Catseri tem produção executiva de Xana Máximo? Seleção de repertório, edição e locução deste Flamengo aqui, Conrad Rose, vulgo Siri. O programa de hoje foi dedicado à minha tia Célia, esposa do seresteiro Léo Vaz, lá de Quintino, Bocaiúva. No sábado 22 tem a festa dos protótipos no Império Serrano, lá em Madureira, impérioserrano.com. Esperamos todo mundo na quinta-feira no Estrela da Lapa, no lançamento do Sol Podcast Salva. E também toda segunda-feira, lembrando, a gente está no berço do samba. Mandar um abraço pro Serginho, pra você, das 15 às 17 horas. Saudações rubro-negras, Ogumê meu pai, paz, saúde, sorte, trabalho pra todo mundo. Viva meu samba, meu Brasil, meu ideal, enchendo de luz nosso carnaval, enchendo de luz nosso carnaval.